Spotify, charmelody.com, o site de Melody mais completo do Brasil. O maior show live do Brasil chegou. Novo Super Pop. Live. Tá valendo? Agora. The Best DJ Edison. In the news at live. Joga o Brasil pra cima! As duas mãozinhas pro céu, só quem é filho de Deus aí! Joga as duas mãozinhas pra cima! E acompanhando a minha luz, por favor! Minha luz! Apontando pra frente agora sim, ó! Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, as duas mãozinhas pro céu! E joga a mãozinha agora sim comigo! Direita, esquerda! E solta a voz e canta! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Vai começar! Bota pra cima! 5, 4, 3, 2, 1, e agora! Muito alegre, toda alegria, na alegria. 3, 2, 1, bora! Quando os mano bota, tira. Joga a mãozinha pro céu, mãozinha vai pra cima, soquinho. Nós sentaremos juntos frente ao mar e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, vamos juntos! E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha. Depois te abri essa porta, aí te digo, se for não volta. É o Pop Santa Maria! 10 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E a galera do Paisandu bota o Brasilinho pro céu, só quem é do Bicola! Quem é do Paisandu aí bota o Brasil pra cima! E quem é do Clube do Remo bota a mãozinha pro céu que eu quero ver! Mas o meu cenário... Deixa assim da cor do Paisandu, só da cor do Papão da Curuzu aí, ó. Deixa assim. E bati na palminha, torcida do Papão. E bati na palminha da mão. Bati na palma da mão e canta assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Leão responde. Deixa tudo azul marinho. E agora, bate na palminha da mão, a torcida do Leão. Palminha, e vai. Remo! Bora, DJ Alisson! Solteira, beiradeira, joga a mãozinha em cima. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Bora dar libicada, bicada. Quem já deu uma bicada aí, bota a mãozinha direita pra cima, senhor. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada. Solta o batidão, vai! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Agora gira! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bota, bota, bota. Bicada, dá essa bicada. Se tiver alguém no Corinthians aí, bota a mãozinha pro céu. Bicada, torcida do Santos, bicada, do São Paulo, bicada, do Palmeiras, bicada, do Botafogo, bicada, e a galera do Fluminense, do Vasco, mas tá faltando a galera do Flamengo. Deixa tudo vermelho, o meu cenário da cor do Mengão! Lima! Pode ir! É DJ Ellison, meu compadre! Novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, o já falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? É pop life! Os tops do Mix! DJ Iago Show Show Show e DJ Bruno Light. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, hoje já falar pra tu, quero o quê? Eu! Queremos DJ Alisson! Vai liberando, liberando, liberando esse astral, garoto! E as outras? Fala aqui também, tá aqui com a gente. Um abraço. abraço pra vocês, Gongarinho, a equipe Joe também tá no circuito. Obrigado, minha GDM também tá no circuito. Obrigado mesmo, Gongarinho. A União também tá no circuito. Obrigado. As musas do rock também tá presente. Minha equipe Ferro também lá de Subigado Lama, presente no Pop Live. Super. De mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, no talentinho, no talentinho. Vamos liberando esse astral! Vai, delícia! Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, talentinho, talentinho. Pulsando som na praia, rolando uma gelada. Sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu e dai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem pro talentinho, aí vem pro talentinho. Aí vem pro talentinho, aí vem pro talentinho. Aí vem pro talentinho, aí vem pro talentinho. Aí vem pro talentinho. É assim que eu gosto, meu irmão. Banda 007. Sem vocês. Sem você, não sei onde vou parar. A solidão não me deixa nem pensar. Baby, vejo por aqui coisas que lembram das dois. Baby, olho pra trás e me pegue. Baby, volte. Presente com a gente, obrigado mesmo. Todos os moleques doidos curtindo o Pop Live hoje, conhecendo de pertinho. Obrigado mesmo, minha família. Irmandade aqui do Pop. Libera DJ Alisson. De mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho. Libera, maninho! É pop na veia, sexta, sábado, domingo. Live, live! Curtir, matar a saudade, eu diria assim, do Pop Live, depois aí de quase um mês fora da nossa capital, tendo algumas dias de férias, é, voltamos aí pelo Maranhão, sucesso absoluto, e hoje, aqui em cima da Marinha do Pará, o Pop Live cada vez mais próximo da capital, garoto! Obrigado, minha elite do Pop, junto firme ali do meu grande amigo Carlinho da Sexta, o comandante do live, o comandante do voo. Valeu, piloto, valeu, rei, valeu, vice, valeu, Karen. Pelo outro lado também, abraçando meu grande amigo Parazinho, ao lado da primeira dama, comemorando o aniversário dela ainda. Claro, o Pop não poderia ficar de fora dessa de jeito nenhum. Saiu no Jornal Nacional. Alô, Piratinha! Hoje é mais uma daquelas, viu, Maninho? Te prepara. As mãozinhas, saiu no Jornal Nacional, que o show do Pop agora é profissional. Primo Gordo também dá presente com a gente, obrigado, primo. Você, o primo daí também, toda a galera de São Miguel. Vai voar, família vai indo. diz. Deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Vai! É assim mesmo, DJ Alisson! Arregaça, garoto! Se for pra eu deixar, não dá não, hein? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. E aqui com a gente também, Alisson, o nosso parceiro, Júnior do Curió. Ele em companhia aí do nosso grande amigo empresário, Rafael, aqui com a gente, doidando tudo. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Nossa equipe tem esse também, Rubinho Fronteiras. Com o Pop Live aqui no ladinho. Meu grande amigo Wallace, ele assim, já a diretoria aqui com a gente, valeu de montão. O meu grande amigo Ricardinho, Ostentação também dá no circuito. Alô, Rafael, pistoleiro! Ele é a primeira dama, nasce aqui com a gente. Alô, Lu. Você veio me completar. Solta a batida aí, compadre. Essa batidinha é maneira. Bora no batidão. Bora no batidão. Bora no batidão. Produções. Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Alguma mulher solteira hoje aqui no Pop Live, por favor, bota a mãozinha pra cima. Alguma mulher solteira que esteja a fim de dançar aqui no palco live do Pop? Alguma mulher corajosa aí pra dançar aqui no palco live do Pop? Essa música aí, ó. Ó, ó, ó. Homem, eu sei que tem pra caramba, meu irmão. Bota pra cima, bota pra cima. Bora, DJ Alisson, libera, garoto. Olha o bonde passando, hein. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Se eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão. Apoia com a mão, senta, senta, senta, senta, senta. Senta de cabeça pra baixo. Chama, chama, chama, chama. O que ela faz? No quadradinho, tá? Quebradeira pura, Thalia. Quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira. Quebra tudo, Thalia! Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem, vem. Agora que eu quero ver assim. Aperta, prepara e vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, é muito grande, mas tendo você do nosso lado, realmente a gente se fortalece mais ainda aqui no Pop Live. Gente, a companhia do Heraldo, o Mano. pra você, aquele abraço ou não, com muito carinho. Wagner da WG também tá aqui presente. Marca registrada aí nas carretinhas. DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. DJ Jefferson Solo. Picada, né? Picada, picada, picada. Esse papo de picada já pegou, picada, meu irmão. Pode crer. Picada, picada, picada. Primeiro nome tá muito pequenininho. Você que é União. Picada, picada, picada, picada. É a família União aí presente com a gente. Obrigado, galera, dando picada, picada, picada, picada, picada. Sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Mitologia DM também presente. Um abraço pra vocês com muito carinho. Todos os marinos, sem futuro, sem noção. Coisa boa pra acontecer hoje aqui, meu irmão! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Errei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou. Esse primo gordo é manhoso. E toda a galera da moto, um grande abraço pra vocês aí com muito carinho. DJ Pouca Tiritua, Tiritua! Aqui no Brasil, curtindo o Águia de Fogo Super Pop aqui em Santa Maria. Aquele abraço, DJ! Comandando a esquerda do Águia, garoto. Te conheci, errei. Sei que não valorizei. Edmilson, vem aqui rapidinho. Olha o meu parceirão, Oziel de Marituba, também aqui com a gente, ele em companhia do Tiaguinho Juventude, o nosso grande amigo Leandrinho da Adidas, galera de Marituba em peso, nosso amigo Anão também tá aí no circuito, garoto. Eu sou de mesmo. Aí, Alisson! Opa! Aí, DJ Alisson! Manda, papai! Solta, bota pra cima que o negócio vai ser bom hoje, meu irmão! Vai joga, nosso parceiro Acácio Carvalho também, lá de São Domingos. O Gapinho aqui com a gente, obrigado, Acácio. Você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou quicar, pica, pica, pica. quinha, pica, pica, pica, quinha, pica pra você, quinha, pica pra você. Eu duvido. Égua aqui do Pop, meu irmão! Nossa família Lô da Ceia aí com a gente! Valeu, Maninho, galera de benefícios também com a gente, obrigado, hein? Senta em mim, dança em mim, pereca. Luizinho, anda o show! A equipe Ferro Metinho, Super Fuga também com a gente! Alô, Cris de Marituba! Ô, bandida maravilha! Ô, bandida maravilha! Ô, bandida maravilha! Pam, pam, pam, pam! Ei! Pam, pam, pam, pam! Posso deixar de registrar esse momento, até porque é um cara que eu devo um carinho tremendo. Ele sempre que pôde, esteve com a gente logo no princípio dessa carreira de Alice e Juninho aqui no Pop. E hoje está desfrutando desse carinho mesmo, agora aqui no Pop Live, meu grande amigo Arlindo Júnior. Cara que nos representa, não representou não, representa mesmo aqui em Santa Maria do Pará. Tem que tirar o chapéu pra esse cara, viu? Ele ia de Santa Maria até Belém quase que todos os finais de semana. Obrigado, Arlindo! Você é parceiro e a gente dá valor, viu, meu irmão? Alô, meus penetras! Joga pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado! Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Parceiro Anão, valeu Anão, você é o Quiabo. Nosso amigo Bial também aqui com a gente. Quiabo da Pop, o Max de Mototaxi, galera de São Miguel. Yeah, yeah, yeah. Nosso amigo Neguinho, do Balneário Ângelo Gomes, de Nova Timoteu também, tá aqui com a gente, todo mundo. E a Super Fúria ali, comandando, meu irmão! Joga pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, DJ Alisson! E aí, dá licença suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave. Já peguei as chaves da mansão. Manda guimê, manda ver. Mó orgulho, mó felicidade, meus moleque tudo da Vila de Nave. Diferentes modelos pra poder acelerar. Pode ir! Falando em modelos, umas brigam e puxam cabelo. Pra sempre estar presente no nosso bem-estar. Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro. E a torcida do Paysandu e a do Leão. Joga pro alto, vai! De Rover, Evoque. Pro Instagram, o Close, ela comentou o caso. Aqui são vários casos, eu quero ouvir quem... E quem vai amanhecer na casa do seu Zé? Acho que na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Baixada, baixada, baixada, cheia de novinha. E as músicas do rock, hein, ó. Eu duvido, né, meu? Ondas de minha voz soltinha. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Fica à vontade no fundo sim, fica à vontade no fundo sim, fica à vontade no fundo sim. Na casa do primote, chama pra cá, chama pra cá. Olha, meu amigo Boris, só tiver a sua aqui com a gente. Um grande abraço pra você, maninho. Betão de Ituia, em companhia do Juninho. Chega no baile, tirando o onda, ela rebolando, é toda lindona. Quando ela dança, ela me encanta. Quando ela dança, ela me encanta. Chega no baile, tirando o onda, ela rebolando, é toda lindona. Chega no baile, tirando o onda, ela rebolando, é toda lindona. Quando é toda lindona, quando é toda lindona, quando é toda lindona. deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho, deixa eu vir baixinho. A torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão bem forte. Eu quero ouvir vocês. Tchá, tchá, tchá, tchá, Mengo! Bora fazer o seguinte, bora deixar de muito papo, que a galera tá fia de agitar, meu irmão! Seu quarteto da ilha, Marcinho! Rafaela Fernanda também, a Teca, a primeira dama! E São Miguel, valeu! Bonequinho do Passinho, irmão! Ele e todos os nossos americanos, o empresário, Rafael, você, Júnior Nguió e tudo, galera! E tudo. E aí, o Wallace? Bora sim, Jovem! E Gardinho Citação também! E o Rafael? Já falei, Miratinha, parar! O lugar de vocês é aqui no Ninho, meu irmão! Ninho Live! Vai pro céu, só quem acredita em Deus. Mãozinha pra cima. liga aí, mano. Esse é o show do Águia. Cada vez melhor pra você. Super Pop, balança, sacode, estremece a família. É o Pop aquecendo tudo! Para a família Pop em Santa Maria! E a gente vai detonando literalmente as melhores daquele jeitinho! Alô, Jefinho! E toda a GDM aqui pra vocês com a gente, garoto! Nosso amigo Ney, Enio Frajola, também o Cabeção e toda a galera da moto! Rapaziada de São Miguel aqui com a gente em peso! Bora, meu Pop! Bora, meu Pop! Rogerinho Show! Inclusive, gente, terça-feira, eu quero logo deixar esse convite pra galera, aniversário de Castanhal. E o Pop não vai estar presente em Castanhal, mas os DJs do Pop vão estar lá, DJ Nandinho Bração, tocando na maior carretinha do Norte e Nordeste do Brasil! Norte do Brasil! Norte do Brasil! Eu tô falando da carretinha Rottweiler! É uma das melhores do Norte e Nordeste do Brasil! Eu gostaria de convidar toda a família Pop pra se fazer presente e conhecer essa carretinha que já é sucesso. E terça-feira, no aniversário de Castanhal, a carretinha Rottweiler com o Nandinho Bração! Pronto com a sua presença, Magrinha WG! Quero sentir aquele supão batendo o grilo do Pop, meu irmão. Vai! Puta Visca aqui presente, toda essa família maravilhosa. Alô, em Freeboard, meu irmão! Alô, Júnior! Alô, Carioca! Alô, Carioca! Aí, moleque doido! Moleque doido! Moleque doido! Moleque doido! Olha o mascote aqui, maninho! Pache 3, que maninho! Curtindo live em Santa Maria! O Robin do Passinho aqui, Brasil! Ademilson! E toda a equipe dinâmico de Ituia! When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Bora, meu amigo Alacena! Alô, Cíntia! Meu grande amigo Rafael também, o Ricardinho é a TS em peso com a gente! Atravessando e quebrando todas as fronteiras pra curtir o som que eles dão valor. É o Pop Live. Agora é live. novo Super Pop. Aquecendo tudo! E a galera vem chegando de montão! Super Pop! Vamos lá, família! E Nandinho Pressão. DJ Ellis. Alô, Juninho! Para aí, meu federal! E Nandinho! Mete som, Nandinho! Manda ver! Deixa com o Davis e Nandinho! É o Rafinha 2016, viu, garoto? Davidson e Nandinho Pressão, arrepiando geral, é no 12 Família. Parceirão, garoto. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? E todos os problemáticos do pop aqui presente com a gente. Essa galera é Pop Live. Bora, meus marinos! Bora! Bora, minha GDM! É no funk, garoto! É hoje, garoto! Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Vixe! Tava cheia de novinha, doida pra beber ali. E a nossa galera da moto também doidando.

no gingado, no gingado, no gingado, no gingado, no gingado, no gingado, no gingado, no gingado, ginga, ginga, ginga, ginga. Agora canta pra mim assim, assim, assim. Eu vou, eu vou. Timbum, parará, timbum, eu vou, eu vou. Você vai onde mesmo? Fala pra mim de novo aí que eu não ouvi. Eu vou, no Pop Live eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, no Pop Live eu vou. Parará, timbum, parará, timbum, eu vou. Júlio da Freeboard, lado do Robinho, lado do Carioca, toda a família Freeboard. A marca aqui tá em parceria com o Super Pop. Na verdade, é essa marca que veste Elis e Juninho do MC Nandinho. E que veste a família, pô! Ainda bem que andar na moda tem que andar com o Freeboard. Suicida se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida se joga e quica, se mata e quica. Olha a logomarca aí do telão, neném! Suicida se joga e quica. A Freeboard, maninho! Aí, garoto! Vai começar o fight! Descendo gostoso, aprendendo legal, subindo baixa porção. Descendo gostoso, aprendendo legal, isso aqui tá gostoso, tá sensação. Descendo, ah, ah, ah, ah, ah, ah. As novinhas não sei, sai, sai. As novinhas. Descendo gostoso, aprendendo, vai. Descendo. É isso aí. E agora faz assim, ó. Assim, assim, assim, assim. Vem, Tigrão. Eu vou passar serão na. Eu vou mostrar que eu sou Tigrão. Eu vou lá para a minha rabiola. Olha, Ricardinho. Esse tempo ele era Tigrão. Sensualidade, novinha safadinha, depois olha pra trás e dá aquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empina. pegada diferente. Tu vai até o chão, tô perdendo a linha. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Vou Rogério Show, Watson Miguel tá aqui com a gente também, maninho. Eu vou sentar agora, eu vou pararatimbo, pararatimbo. Eu vou pararatimbo, pararatimbo. Eu vou. Então vem. Do Pop Live aqui com a gente, o Jonathan Show, o Maurício Show também, obrigado rapaziada. Dos guerreiros do pop também daqui com a gente. Alô, Vitinho! Nossa TS! E aí, Cintia? Só de boa, né? Pode crer. Bora, Ricardinho! Veja só no que deu, Ricardinho. Alô, Rafael! São Miguel em peso aqui em Santa Maria do Pop. Prioridade. Claro, claro, claro. Ricardinho, ostentação, meu irmão. Tá ostentando tudo hoje. Maluquinho da WG também tá aqui presente. É ele mesmo, é? Eita, maluquinho danado, garoto. Esse maluquinho é considerado aqui no Rap de Fogo, meu irmão. Tá bom? E tá se sentindo humilhada sozinha. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Tá chorando de barriga cheia. Eu quero lembrar pra você, ai, que a culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não foi minha, não. Quem escolhe demais sai perdendo. Quem sabe conselho da vida termina aprendendo. E hoje tá escolhendo o que plantou. Veja só que eu... Olha a família União também com a gente. Todo mundo unido, junto e misturado, pode crer. Você dizia que eu era viajo, os garoteiros. É no forrozinho, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. E desce uma, desce duas, desce três, vem gelada, vai. Lava, lava. Se vai no meu rico, vai. Lava, lava. Lava, lava. Lava, lava. Olha o André, o Jorginho. Dona Lucas, da família Lacoste. Eu trabalho por ti. Assim vou lá te apagolar. E descanse mais. A solução pra esse estresse é um. Sou do remédio. Agora também o nosso parceiro, Ziel de Marituba, ele em companhia do Tiaguinho, Juventude, o Leandrinho da Adidas e toda a galera de Marituba. Júnior, do áudio, chega aí, Júnior. E quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo, viu, me interroga, sebado! Os amigos particulares aí do DJ Márcio Levi, rompendo grumpiras, Jean Anderson e toda a galera de Marituba. Meu parceiro é o DJ Márcio Levi aqui com a gente, Canega arrebentou agora há pouco. Aí com a gente ele é a primeira dama, pode crer, Márcio. Já virou tradição. E você vai se surpreender, se envolver e vibrar novamente. Sábado, dia 7 de fevereiro, na Casa de Show A Pororoca. Aniversário do DJ Ellison. E aí, família pobre! O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Com o maior show live da América Latina. Novo Super Pop Live. Live. de volta a Belém. Ele chega pela primeira vez na Pororoca. Um show inédito. E pode ter certeza. Inesquecível. Aniversário do DJ Ellison, o DJ Top Marketing do Brasil. É sábado, dia 7 de fevereiro. A família vai vibrar e se emocionar com o show live do novo Águia de Fogo Super Pop em sua turnê 2015. Vem pro Pop Live. Vem. Nada se compara a essa emoção.